metro osso. Pare com o que estiver fazendo, se olhe no espelho, repare sua face marcada de chutes e porradas. Não existe outro caminho, defende, vamos! Saia da taca, soldado, vamos derrubar o por um. Te obrigo a isso, o campo é minado. Inimigo é inimigo, quem sabe assim. Algum dia as pessoas se convencem, reagindo mais batendo do que apanhando. E ponhará o seu respeito, mas você parece um velho acabado, encostado, paralisado. Então chuto sua bengala e sua resistência se volta só uma articulação. E te injeta uma dose de sufoco, quanto poderoso, até que morra. Não, não parados, não podemos ficar parados. Não, não parados, não podemos ficar parados. Não, não parados, não podemos ficar parados. Condições, condições e meios, isso não falta para matarmos a raiz da dor. Então matando a raiz, livre estaremos e podendo contar uma história aos nossos filhos. Qual? Aquela que eu e você fazemos parte. Qual? Aquela cruel e sangrenta. Mas não importa, agora é a hora de fazer justiça. Eu sou descendente do holocausto, mas estou de pé. A base era sofrida, o local do tambor era invadido e os irmãos mortos pelos malditos. E nossos artigos destruíram, destruíram tudo o que foi nosso. Antes eram malditos reis, assassinos, apetitosos que evoluíram. Olhos safados nos impõem impostos. Então por isso, matá-lo, meus irmãos. Esse é o forte, gritos de guerra. Ataque com o que couber na mão, usando a sua consciência devastadora. Chute, soque, soque, soque os perversos ritmos e aparece em seu rosto um belo sorriso. Você sonha com riquezas, mas não percebe que é um pesadelo e troca tudo por dinheiro. Como um macaco que faz tudo por uma banana, endividado, esgotado na merda de uma firma. Já estou cansado, como na época do holocausto. Nossos irmãos recebiam chicotada, então vamos. Vamos, ataque com o que couber na mão, aquele ser que te arrasa. Te arrasa, te arrasa, te arrasa. Regimento militar, nazismo, império, inquisição, constituição, democracia, repressão, tortura. Agora você percebeu que o genocídio é foda. Não tenha medo. A maioria dos velhos pecaram, criaram seus filhos, mas não aguerriram. Assinaram seu atestado de óbito, se aliaram à raça maldita. Já não basta o acidente que nos obriga a lutar pela mesma justiça. Não, não parados, não podemos ficar parados. Não, não parados, não podemos ficar parados. Não, não parados, não podemos ficar parados. Se inspire naqueles dias fudidos. Se inspire naqueles dias fudidos. Se inspire naqueles dias fudidos na espera. No navio negreiro em más condições, quase que morrendo, saia desse barco. Aproveite essa onda, o dia D é agora. Vamos que vamos, que vamos. Vejo meus irmãos matando meus irmãos, e o demônio sentado assistindo e rindo. Está tudo errado, tudo ao contrário. Assuma, engomado, põe a corda e é você mesmo quem puxa. O jogo é duro, sem dar furo é difícil, mas podemos ensinar os recém-nascidos a crescer, aterrorizando com amor. Mas só o ódio pode destruir o ódio. Tome cuidado, operário, quando esse dia chegar, eu quero ver brilhar a sua estrela e cada um sendo testemunha da própria sentença, parando, pensando e somente analisar. Que há muito tempo eu venho sendo machucado, quando eu os machuco, eles não gostam. Tento conquistar a liberdade que perdi. Eu tento conquistar a liberdade que perdi. Eu tento conquistar a liberdade que perdi. E tenho armado minha mente e meus punhos, enfim. O ataque é a nossa defesa. E quando o dia da vitória chegar, eu vou deitar e rolar sobre o vermelho do demônio pra fazer lembrar o tempo que eu me fudia. Eu estou chocado, sério, mas não posso parar, nem pensar em desistir. Condições e munição sobra para atacar, mas não darei o meu pescoço para colocar a corda. E com chicote eles esperarem o meu suicídio. Ei, cuzão, pare com o que estiver fazendo. Se olhe no espelho, repare sua face marcada de chutes e pauladas. Não existe outro caminho, defende, vamos! Saia da toca, safado, vamos derrubar um por um. Te obrigo a isso, o campo é minado. Inimigo é inimigo, quem sabe assim. Algum dia as pessoas se convencem, reagindo mais batendo do que apanhando. Empunhará o seu respeito, mas você parece um velho acabado, encostado, paralisado. Então chuto sua bengala, sua resistência se volta só uma articulação. E te injeta uma dose de sufoco, quanto poderoso, até que morra. David da Silva, vulgo Rato. Rato, aqui o seu B.O. diz que você é suspeito de bagunçar a ordem, incitar a violência e formação de quadrilha. Não sei de nada. Aqui eu tenho várias testemunhas que afirmam ter visto você e mais 15 pessoas começando um tumulto. Eu não fiz nada. Ah, você não vai falar? Seu safado. A casa já caiu. Agora eu quero nomes, endereços, senão as coisas ainda vão ficar mais complicadas pro seu lado. Tudo bem, não precisa me torturar. Eu começo a falar. São 10 caras e mais 4. Vamos, cretino, eu quero nomes! São 4 do dígito 4, Chabas, Cruel e M. Preto. Josa do Arquivo Negro, Alquidi do Gangue Master 90. Tá demorando demais, seu cretino. Vamos dando nome. Por favor, passo do Agressor Verbal e Turbo do Kamikaze. Vamos, cretino, você tá esperando o quê, seu idiota? Sou Nil, Estevo e o Gilson Negrão. Vamos, eu quero mais nomes, mais nomes. São só esses nomes, só. Ah, seu cretino, você tá pensando que eu tô o dia todo, moleque? São só esses nomes, só, senhor. Bate em mim, não. Vamos, moleque. Vamos falando os nomes que eu já tô começando a ficar invocado. Você tá pensando que aqui é o quê, moleque? Você tá pensando que você tá no parque de diversão? Vamos, eu quero os nomes dos caras. Eu já falei pra você que as coisas vão ficar ainda mais complicadas pra você, seu idiota. Seu cretino. Vamos, eu quero nomes. Vamos lá, moleque imbecil. Você tá pensando que eu tenho o dia todo pra perder aqui, seu idiota? Por que o terrorista resolveu falar agora? Porque a conspiração não vai deixar barato e a qualquer momento eles iriam me salvar. Ah, eles vão te salvar? Eles vão te salvar? Vão. Eu já estou sentindo o cheiro da pólvora.